abafo samba de Bezerra da Silva. Dois moleque desarmado dão fuga da polícia, vão sentido ao campo onde crianças pulam corda, vizinhos gritam meu nome, esmurram a porta. Não é normal se abalar, encontrar santo em vez de estrela. Vivem com a Grace Gando, águia mirando suas cabeças. O que será? Abri o trinco, caiu a ficha. Com morador segurando minha filha, desfalecida. Sangue pela boca, tecido de pele na blusa. Um grito é bala perdida. Dos gambé, filho da puta, Maomé com 40. Recebeu a visita de um anjo, vem Gabriel. Enquanto tem pulso, tá respirando, sem documento, descalço. Fui atrás de socorro, tem a variante onde vende sabão de coco. Lembrei do couro cabeludo no gelo pro implante. O tráfico escalpelou, não é que defendo essa variante. Aceno pra esportejo, pra Hilux na avenida. Mas ninguém para pra fretinha com parada cardíaca. Ligação direta no Golf estacionado. Essa é a minha unidade de suporte avançado. Hora crítica são 60 minutos após o trauma. Cada segundo perdido cai a porcentagem de ser salva. Pro repórter o Rambo forja uma lurdinha e dois corpos que segundo ele atiraram na minha filha. No jardim dos morteiros, das munições traçantes, perdi umas rosas com sangue. No jardim dos morteiros, das munições traçantes, perdi umas rosas com sangue. No jardim dos morteiros, das munições traçantes, pegam as rosas com sangue. No jardim dos morteiros, das munições traçantes, pegam as rosas com sangue. Moradores pegam pedras, pneus pra queimar. As portas de aço do comércio começam a baixar. Via expressa interditada, nossa ONG vai protestar. Cinco viação, bola branca começam a queimar. Uma loja de eletrônico não fechou, foi saqueada. Subiu webcam, handcam, Philips plasma, Cherokee capotada. Com motorista no volante, o choque solta hot, vale pra desfigurar manifestante. No jornal ancorada exclusiva, moradores orquestrados pelo tráfico em confronto com a polícia. Chego na emergência, mãe estúpida balconista, preciso de uma maca. Primeiro faz a ficha. Colo segurança com cacetete ao xerife. Tá no pano que desacata. Funcionário é crime, quero ver o 331 do Código Penal. Sozinho esperando o buço pro hospital. 26 bilhões pra saúde é o orçamento do ministério. E no balcão da farmácia nem de pirone e analgésico tem dois orifícios. Entrada e saída, a bala entrou pelo pescoço e saiu na clavícula. Suspeita de lesão de medula, vão pro raio-x. Penso no gambé jogando in eleven com seu filho feliz. A chapa não foi esclarecedora, é preciso tomografia. Não tem tomógrafo, vão transferir pro hospital das clínicas. No jardim dos morteiros, das munições traçantes, pegam as rosas com sangue. No jardim dos morteiros, das munições traçantes, pegam as rosas com sangue. No jardim dos morteiros, das munições traçantes, pegam as rosas com sangue. No jardim dos morteiros, das munições traçantes, pegam as rosas com sangue. Tolerei enchente destruindo a geladeira, o sofá, móveis no lixo, o carnê pra pagar. O gato em curto circuito incendiando o compensado. Balde d'água pro botijão, não explodir meu barraco. Mas vê lá um caixão branco é além da compreensão, senhor. Vão injetar cianureto no meu coração. No morro você nitroglicerina, defendendo Monte Olimpo amarrar. Gambé engate acelerar enquanto vivo. Só transferem quando chega a ambulância nessa merda. A maioria tá parada por falta de peça. Se opera no centro cirúrgico, é infecção hospitalar. Corromper a vigilância sanitária pra não interditar as funerárias. Mantém informante no hospital. O parente morre, cola um como assistente social. Pegam na ficha celular, oferecem caixão. Se pra auxiliar de enfermagem que mata por comissão. Depois de 7 horas, ambulância estaciona. Gases estancam o sangue, entrou em coma. No HC tomografia deu fratura cervical da 4ª e 7ª vértebra, quase sem sinal vital. Entrou na sala de cirurgia, puta pesadelo. Rezo o terço de joelho, nem sei mais o que prometo. Ô, pessoal, quem é o pai da baleada aí? Sou eu, pelo amor de Deus, que aconteceu? Como o iceberg respondeu. Ó, sua filha não resistiu não, viu? Morreu.